das alturas do céu, ouve o teu servo, ó Jeová. Ouve a minha voz quando eu a ti vier clamar. Lá das alturas do céu, tu és tão grande, tens poder. Ouve a minha voz, no teu poder me faça crer. Ouve a minha voz, no teu poder me faça crer. Pela mão, guia meus passos, ó Jeová. Brilha o sol da justiça, no teu caminho eu quero andar. Segura-me pela mão, sou tão pequeno diante de ti. Ouve a minha voz, o teu poder faz-me sentir. Ouve a minha voz, o teu poder faz-me sentir. O teu poder é tão grande, domina o vento e o bravo mar. Aquele que crer em ti, sobre as ondas pode andar. Eu que sou pequeno, quero mais fé para vencer. A grande tempestade para o meu barco não perecer. A grande tempestade para o meu barco não perecer.